Sou apenas um homem pequeno à beira de um rio. Eu vejo as águas que passam e não lembro. Sei apenas onde eu quero chegar. Aí, América, são suspiros.